deter, ninguém poderá deter. Se a igreja vai à luta, ninguém poderá deter. Ninguém poderá deter, ninguém poderá deter. Se a igreja vai à luta, ninguém poderá deter. O inimigo é cruel, sua missão é destruir. O seu alvo é a igreja, mas não irá conseguir. Jesus Cristo é o general, seu lema é vencer, a igreja está com ele. Ninguém poderá deter, ninguém poderá deter, ninguém poderá deter. Se a igreja vai à luta, ninguém poderá deter. O inimigo forte é, mas Jesus é o maioral, o exército de Deus marcha firme contra o mal. A peleja é tremenda, mas não podemos temer. Jesus Cristo vai na frente. Ninguém poderá deter, ninguém poderá deter, ninguém poderá deter. Se a igreja vai à luta, ninguém poderá deter. Quando tudo terminar e a igreja enfim subir, com os anjos lá no céu, viveremos a sorrir. O inimigo com os seus no inferno arder,